estranhas! Eu tenho que fazer isso de novo. Você não tem que fazer isso, cara. Não, eu tenho que fazer de novo direito, entendeu o que eu quis dizer? Suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha. Hoje nós vamos voltar aos tempos áureos da Tanguinha Corp. Bons tempos. Vamos recordar é viver. E, pra quem não sabe, a Tanguinha Corp no começo, nos seus primórdios, acho que nos 6 primeiros episódios. 6? Até os 12. Até o 12? É. Pô, durou isso, hein? Durou, hein? No final já tava saindo sofrido. A cada programa Tanguinha Corp, no começo, liberava sempre 2 blocos, que eram como se fossem quadros, assim, tipo pegadinhas, coisas pequenas, 2 minutos, só pra poder fazer sempre um negócio diferente cada programa. E o programa de hoje, como a gente não tinha um tema legal pra fazer, a gente resolveu fazer vários blocos, todos os blocos da Tanguinha Corp. Então tem Bioquiz de Tanguinha, Tang in the Sky, On Fire, Devaneios de Tanguinha, que é o que a galera mais gosta. O que mais, Bod? Eu não lembro. Tem o Hiper Resumo de Tanguinha. E tem mais um, são 5, eu sei que são 5. E o Wamba de Tanguinha. Wamba de Tanguinha. Aí. Então nós gravamos um de cada, com exceção do Tang in the Sky, que foram 3, e cada um editou um. Então vocês vão ter que ouvir quem editou qual, descobrir quem editou e dizer qual que vocês gostaram mais. Então vão ter espalhados aí pelo podcast Tangas in the Sky. E é isso. Pra conduzir essa brincadeira aqui hoje, tô eu, mais uma vez forjando felicidade, o Puff. Comigo hoje, o Bode. Ah, rapaz, os blocos estão de volta. Vamos descobrir por que eles acabaram ou não. É isso aí. A depender da galera, da revolta da galera, a gente continua com isso ou não. Vamos lá. Exato. Porque também é um belíssimo de um filler, né? Precisando, a gente grava rapidinho e tá no ar. Cala a boca, Bode. E comigo e com o Bode o Pombo. Ainda não entendi porque vocês estão gravando dessa merda. Tá muito claro que a separação do Pará em dois estados diferentes é muito mais importante do que esse cast. Você vai gravar um podcast sobre separa Pará, porque o Pará vai ter de separar se separar o Pará, cara. Isso é muito melhor, cara. Dá pra ficar o cast inteiro fazendo essa porra de trocadilho. Porra, pô, muito boa essa piada do Pará, cara. Pará! Americanização? Não, nada disso. Então galera, é isso aí. Fiquem agora aí com os blocos. Eu vou explicar no começo de cada um como é que eles funcionam. E eles vão acontecer em nenhuma ordem particular. Provavelmente o mais engraçado vai ficar por último. Então não saiam daí. Moral de recados. Galera, moral de recados, 3 minutos, valendo. facebook.com/tanguinhacorp. Lá você vai curtir a Tanguinha Corp, vai aumentar aquele número fabuloso e vai ficar antenado de todas as novidades da Tanguinha. Não, sem sacanagem, não, peraí. Vocês estão falando isso muito mecânico, sem sacanagem. Tu tem um Facebook, filha da puta, tu ouve podcast todo dia, vai no Facebook e curte a Tanguinha Corp, seu bandido. Custa nada. Isso aí, irresistível. Tu vê aquele dedo levantado, vai lá e bota ele pra baixo. Afunda no dedo levantado e tá tudo certo. Custa nada curtir a porra da Tanguinha Corp, rapaz. A gente nem fala muito, a gente só divulga as paradas maneiras. Gostou da gente? Quer ter nosso podcast diretamente no seu administrador de podcast? Você quer. Você assina o podcast no iTunes, você copia no nosso site o link que tem o ícone do iTunes, você clica com o botão direito e automaticamente vai abrir o iTunes bonito e vai perguntar: você quer assinar o feed do podcast? Você clica em sim e pronto. Se não, você baixa o iTunes e seja feliz. Be happy. E ó, recomenda pro seu amigo essa bagaça, rapá. Tô vendo todo mundo ouvindo. Porque, pô, o Pombo, por exemplo, fez a piada hoje muito boa. Vai fazer uma piada, porque vocês não ouviram ainda. Muito boa, porque ele começou a malhar. Tá dando resultado, né, Pombo? Tá dando resultado, mas eu não posso falar o que não aconteceu. Não pode falar agora, a piada é só depois. Eu tô proibido. Então. É isso aí. E aí vocês vão querer contar piada no colégio e ninguém vai entender, porque só você ouviu o podcast. Então bota teus amigos pra ouvir também, rapá. Fala com os amigos, cara. Os amigos são a fonte da sociedade, os amigos são o que age mais importante e são os amigos que vão levantar aquilo que você acha que é engraçado, entendeu? Então se você faz uma piada, ninguém sabe que foi o povo que fez, eles vão falar, foda-se. Você vai falar, não, foi o povo que fez. Porra, moleque, você muito é boa, moleque. No colégio. Olha só, no coleginho. Aí, pô, mané, é muito maneiro, anda comigo no recreio. Pô, vou mandar essa pra tu, pô, tô te falando. E galera, pra você que quer mandar e-mail pra gente, dá sua opinião, manda e-mail para podcastdetanguinha@tanguinhacorp.com. Ô, Bode, fecha o Bind of Isaac, o filho da puta. É, isso aí é um grande recado. Comprem o Rumble, ajudem as crianças e joguem Isaac. Filha da puta, cara. A gente tá gravando, o cara tá jogando, é um bandido. Eu sou uma das crianças beneficiadas. Nosso grande blocão. Blocão! Devaneios de Tanguinha. Eu voltei, e aqui é meu lugar. Aqui eu não sei cantar, mas os blocos voltaram. Mentira. Voltou agora o Devaneios pra você, Devaneios de Tanguinha. Você é Tanguinha fã roots, você meu sabe o que é isso. Devaneio de Tanguinha. Se você não sabe, amigo, foda-se. Que isso, cara. Violência. É o seguinte, Devaneio de Tanguinha é um bloco onde a gente tenta desvendar os mistérios por trás de algumas frases sem sentido, entendeu? Tipo, o jacaré que não voa não come goiaba, sabe? A gente descobriu isso já no podcast. Se você não sabe, procura aí o lá, podcast 4, 3, 2, 1, sei lá. Devaneio de Tanguinha tá lá. Ouve só o bloco. O programa é muito antigo, a edição é meio sofrível. Não, mas o bloco é sucesso demais. Sucesso! E hoje nós escolhemos não uma frase, mas sim um mistério da humanidade, cara, que a gente vai tentar desvendar. Porque é o seguinte, por que que quando um puto soluça, não... Por que quando um puto buceja, uma pessoa aperta o buceja também, cara? É contagioso, por que que o buceja é contagioso? Mas só acontece com os putos, né? É, os putos repassam o buceja. Por isso que eu fico bocejando quando alguém boceja. Não, mas eu acho que é muito escroto, cara. Eu fico me segurando, entendeu? Porque eu não quero fazer parte da estatística. Alguém vai e boceja e fala, pô, não vou segurar, não vou bocejar também. Mas não dá, cara. Não dá, eu não dá. Deve ter alguma explicação, né? na teoria da evolução, o ser humano, sei. Eu ouvi falar que o ser humano usava isso pra se comunicar, cara. Boceja, cara? É, era o primórdio da comunicação entre os seres vivos. Tipo, boceja era... O cara que não sabia emitir som, palavras, ele... Você foi a origem do meu leite. Não, é uma orca. Deita aí. Ele não tinha mão pra fazer gestos, né? Ele tinha que bocejar. É que bocejar. Imagina, você é porra de um girino escroto, só tem um rabo pra balançar e a tua boca lá. Entrada. Como assim um girino? Você falou de seres humanos, pô. Não, eu falei seres vivos. Ah, é, eu falei seres humanos antes, por favor, me corrija agora, entendeu? Seres vivos. Seres vivos. Bom, origem na comunicação de seres vivos. Aí seria o bocejar. Isso foi uma parte que eu ouvi um dia que eu tentei descobrir o porquê disso. Mas é, o Bot tem uma teoria interessante sobre isso, que ele me contou um pouco antes aí do podcast. Cara, eu acho que quando uma pessoa boceja, outra vez boceja também, é inveja, sabe? É um quesinho de despeito que o ser humano tem, porque, porra, ele tá mal dormido porque ele deve ter curtido pra caralho a noite passada, tá na putaria, tá na correria vida louca, e você, pra não ficar por baixo, você fala, pô, também tô cansado pra caralho, a noite foi foda. Porra, cara, mas qual é a pessoa que você nem conhece você faz isso? Pra não ficar despeito, cara, pra ter um assunto a falar, pô, foi pra onde ontem? É inconsciente, cara, mas o ser humano, ele quer estar na putaria, sabe? Ele quer ser enturmado com a galera. Eu ainda não vou admitir a sua resposta como correta, mas eu descarto a possibilidade de ser algo psíquico, uma indução, tá ligado? Uma onda, uma mensagem, porque é pelo som, cara. Não é pelo som, mas não é visual. Nem, é visual. Nem precisa ser um raio. Não é. Sabe por quê? É visual. Faz com o Sérgio, já fez com o Sérgio pra ver. Você bucejou no Skype e eu bucejei aqui também uma hora, cara. Senhor Bombo. Você tava na sua casa e a gente não tava com a webcam ligada. Não agora. Reparou, então não vem dizer que é visual. É algo mental, cara. É que os gays têm uma sensibilidade auditiva maior. É o sentimento de que você tá bucejando, no caso, minha vontade de bucejar também. Você sabe que você já conhece o som do bocejo, então isso já está atrelado mentalmente à imagem. Porra, então não é imagem, seu puto. É, cara, é uma coisa só. Uma coisa está dissociada da outra. Tipo aqueles ratinhos de laboratórios. Peraí, imagem é uma coisa, cara. Ratos bocejantes. Cara, é ratinho de laboratório. Se você ouve um sininho toda vez antes que... Toca um sininho toda vez que vão te dar comida, mesmo se não te derem comida, quando você ouvir um sininho, você vai lá olhar, tá ligado? É a mesma coisa com bocejo. Quando eu vou... Você acha que vai ser comida e tal. É, tem a ver com comida, então, é isso aí. Não, eu acho que não, cara, porque, na verdade, já viram a origem do bocejo, né? O bocejo é um excesso de oxigenação pra fazer o ser humano acordar, entendeu? Oxigenação? Pra... Como é que é? É um suspiro maior que você dá, isso oxigena mais o teu sangue e mantém você mais tempo acordado. É tipo um alerta, entendeu? O bocejo é isso. A origem científica do bocejo é essa. Será que é solidariedade? Eu tô bocejando pra caralho enquanto eu gravo isso. Que será? Não, mas a origem é essa. A gente tem que pensar por esse lado, entendeu? Será que é tipo assim, eu tô acordado. Eu bocejei. Esse cara de repente tá mais acordado, tá mais atento do que eu. Ele vai pegar alguma coisa que eu não peguei. Ele vai acabar estudando mais do que eu, vai tirar nota maior que a minha na prova. Tá vendo? Mas nunca ele vai ganhar mais dinheiro que você. Cara, eu fico pensando, ainda bem que é o bocejo, né? Já pensou se o peido fosse assim também, cara? Eu acho que ia ser o mundo. Caralho, o elevador, o maluco, o sacanagem fica segurando o molequinho, entra no elevador, peida, aí fica rindo, aí começa a peidar. Cara, ia ser um peteco. Moleque, dentro do elevador ia ser reação em cadeia, ia ser muito tenso. Caralho, é um bom levantamento. Vamos lá, então vamos mandar. O que o peido tem diferente do bocejo? Não, vamos lá o caralho. Eu acho que por isso aí que o Jardel falou, eu acho que o peido não deveria se chamar peido, deveria se chamar cucejo, cara. Entendeu o nome peido? Foi muito errado. Mudou toda a ordem das coisas. Eu tô realmente bocejando. Na moral, não tô forçando. Não, eu já bocejei umas 4 vezes aqui já. É falar de bocejo dá vontade de bocejar, cara. Porra, é uma merda, tá vendo? Cara, só. Se falar bocejo, de. Eu acho que bocejo é tipo uma droga, tipo heroína, tá ligado? Quando você começa. É a primeira droga. É uma droga natural, cara. É verdade. Por que falar de bocejo dá vontade de bocejar, cara? Aquilo que eu já falei, tá atrelado, cara. Essa foi a primeira pergunta do quadro. Vamos voltar. Não, por que falar bocejar, sobre bocejo? Então. E não de fato bocejar, cara. A gente tá falando e tá, todo mundo começou a bocejar do nada, cara. O cérebro deve ter algum, tá ligado? De repente deve ter um estalo na cabeça que quando você lembra que você precisa bocejar, ele fica meio, sei lá, vai subindo até um level, só quando chegar no level 5 que ele boceja. Mas se já tiver no 3 e você perceber que tá subindo, você já boceja naquela hora mesmo e descarrega. É, mas eu acho que eu descobri também por que eu tô bocejando agora. É que são meia-noite 36. Eu acho que tá ajudando um pouquinho. Pode ser, depois de 3 horas da tarde, você não estaria no nível 3 ainda. É a sonequinha, a sexta da tarde. Mas eu acho que o bocejo faz os outros lembrarem de que eles também precisam bocejar e a coisa vai, entendeu? Eu acho que é porque bocejar é bom pra caralho, entendeu? Então a pessoa vai bocejar e, caralho, eu lembrei que eu posso bocejar, e bocejo também. Melhor que bocejar é espreguiçar. É tipo ver alguém fazendo sexo, entendeu? Hã? Não, pô, eu vejo os outros e não aprumo. Tá, pra quem já experimentou. Aí parece. Beleza. Agora eu entendi. Eu não entendi, não. É, pode ser por isso, cara. A pessoa vê o outro bocejando, quero ter o prazer de bocejar, entendeu? E a pessoa boceja também. Porque então a gente volta pro princípio da inveja, pô. Não, volta pro princípio do peido, porque peidar é bom pra caralho. Peito libertador, né, cara? Não, peraí, peidar não é bom pra caralho, não, cara. É, sim, se livra de uma merda. Presta atenção, cara. Você peida, quando você peida tipo uma vez e acabou. Já soltou os gases, só se comer de novo. Você tá puxando pro umas 5 vezes seguidas aí, cara. É, eu peidei também, é porque vocês não sentem aí, não ouvem. Na verdade, eu peidei aqui também, cara. Será que tem alguma coisa? O que é irmão de peido, moleque? Que emoção. Caralho, estamos com cucejos, cara. Cucejos. Tem confusão? Adoro, hoje é dia de rock, bebê. Hoje é dia de rock, bebê. Pensamento que expectora o que no meu peito penso. Pensamento a mil por hora, tormento a todo momento. O que é que eu penso agora sem o meu consentimento? Se tudo que comemora tem o seu impedimento. Se tudo aquilo que chora cresce com seu fermento. Pensamento, deu fora, saia do meu pensamento. pensamento vá embora, desapareça no vento, e não jogarei sementes em cima do seu cimento. Pombo. Adoro hoje de rock bebendo. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. E o seu orgulho dilatava, seu calor amoroso que saía delas. Como um corpo ressequido que se estira num banho térmico. Hoje é dia de rock, bebê. Parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo produzia um êxtase, e a alma se cobria de um luxo radioso de sensação. O Diogo da Praça Seca. Um é 5, 3 é 10. O Amba de Tanguinha. Galera, nós voltamos agora também com o Muamba de Tanguinha. E pra você que não sabe, o Muamba de Tanguinha é um bloco onde a gente anuncia um produto muito louco lá das Índias. Alta periculosidade, entendeu? Peguei já, comprei já. E se a gente não falasse aqui, você não conheceria. Com certeza não. Esse aqui é um produto especial que meu amigo Pombo fez um apelo. Porque tem um amigo dele que faleceu recentemente com câncer de pulmão. Não, ele faleceu graças a esse produto. Ele faleceu porque ele não conhecia esse maravilhoso produto, cara. Foi por isso. Ele morreu de câncer de pulmão porque ele era um fumante, cara, escroto, entendeu? Então nós queremos que as pessoas parem de fumar, o seu fumante escroto, sabe? É verdade. É legal. Filha da puta. Escroto, fumante. Feito, crack também não pode. Crack a gente conversa depois. Nem outras paradas, né, Jânio? Então, não pode. Mas se você acha que fumar é legal, mas não gosta de foder o seu pulmão, nós temos a solução para você. Nós temos o incrível, abre aspas, Quit Smoking USB Rechargeable Electronic Cigarette with 6 Refills. Oh, from hell. From hell. Bug from hell. Rapaz, é o cigarro elétrico com 6 unidades recarregáveis por USB. Moleque, excelente, moleque. Agora você já tem as alternativas. Você, seu fumante, filha da puta, miserável. Cara, se você não entendeu o que é isso, é um cigarro que acende a pontinha com luzinha pra você achar que tá fumando. E ele solta fumacinha artificial pra você ter a sensação de que tá fumando, entendeu? Então você vai fumar, vai ficar maneiro na balada e não vai fazer mal pro seu corpo. Vai ficar ainda soltando um laser maneiro, moleque. Você pode morrer, esse negócio vem da China e é um plástico chinês. Você pode morrer com envenenamento da pintura desse negócio. Mas em torno de câncer pulmonar, você não morre. Jamais. Não é, pode. Jamais. Pode, 20% que a gente vai ganhar, moleque. Opa, compre! Cigarros Bottini! Não, mas sério, cara. Agora é sério. Cara, fumante é uma raça muito escrota, cara. É uma raça muito escrota. O cara, quando ele para de estragar o pulmão dele, para de virar geleia, cinza, aquela merda, o cara vai e começa a se eletrocutar com essa porra de cigarro, meu. O cara tem que morrer eletrocutado, filho da puta desse, cara. Ah, eu já bolei umas 10 propagandas pra essa porra aqui, tipo, sei lá, cure-se com tratamento de choque, pare de fumar e vira um robô. Vai se fuder, cara. Tem que ser muito babaca pra comprar a porra de cigarro desse, cara. Pra comprar o outro também. Pô, mas você não acha correto que a pessoa... Cara, é um jeito da pessoa parar de fumar, cara. Pô, que jeito de merda, cara. Tu quer ficar com um negócio de plástico na boca? Porra, cara... antes de botar um cigarro, tu olha, caralho, eu vou morrer se fumar isso. Cara... Eu vou botar um troço de plástico na boca. Vai se fuder, cara. Vai se fuder, pô. Parece um cigarro, cara. Força de vontade, isso não existe. Tu quer emagrecer, tu não bota hambúrguer de plástico na boca, filha da puta. Porque cigarro tem que ser diferente. O cara tá virando meio robô já, porque ele tá... A parada sai da USB e vai pra boca dele, tá ligado? Tem tipo só um intermediário entre ele e o computador, filha da puta. Ele é a corrente elétrica. E tu olhar aqui na propaganda, tu vai ver a cara de malandro do cara que tá usando essa caralho, porra. Caralho, moleque, eu vi o vídeo do cara usando isso. Tá apagado. Só acende realmente quando ele puxa o ar, acende o LED e sai fumacinha, porque tem água no negócio, eu acho que isso é vapor. Tem água e eletricidade junto? Tem tudo pra dar certo o produto. Sua mula. Teve que pôr um aviso assim, fume apenas dentro da banheira com o ferro ligado, tá ligado? O cara já morrer de vez já. O tratamento melhor pra fumante é morte mesmo, tira na cabeça. O fumante vai tomar no teu cu. Se você é fumante, chama a Tanguinha Corp, manda e-mail pro Pombo. Pombo@tanguinhacorp.com. Eu tenho um tratamento melhor pra tu parar de fumar, moleque. Melhor tratamento pra todos os tipos de problema no mundo. Porrada. Chega aí que eu resolvo pra você, filha da puta. Pra apagar um cigarro no olho do teu cu. Não, pode fumar, só não fuma do meu lado, seu bandido. É isso aí. Então, pra você parar de fumar, adquirir esses cigarros elétricos recarregados por USB. O Jardel fuma rolo todo dia na terra dele e não quer se manifestar, filha da puta. Ou força de vontade. Fica não, a dica. Aqui força de vontade vem da porrada. Enrola, a gente enrola palha de milho. Tá seda, né? Tem a seda aí, eu tô com boldo. Aí, vamos mandar um cigarro elétrico pro Jardel? Tô com boldo. Mandar um cigarro elétrico pra cidade do Jardel, cara. Ele vai ser o cara mais descolado, nem chegou eletricidade lá ainda. Vai ter um cigarro elétrico. Aí tem um computador que entra do USB, né, Jardel? É, porra. Vou te mandar um cigarro elétrico. É, vou ser o mais descolado da balada, vou ficar fumando um sábio de luz lá. Seria um jovem padawan. É melhor ainda só se eles botassem MP3 também nesse cigarro, hein? Caralho, cigarro elétrico MP9, tá ligado? Tira foto, filma, toca música, vídeo. Fotografa. É um projetor. Tu puxa com essa. Who let the dogs out? Aí esse é até o James Bond vai querer. Robot James Bond vai querer um cigarro desse. O Fluminense vai vencendo o Campeonato Brasileiro. Agora, por pontos corridos, o Fluminense vai vencendo. E a torcida grita. A torcida finalmente comemora no Engenhão. Apita Simon. E o Fluminense é campeão brasileiro. O Fluminense conquista o título brasileiro mais uma vez. Fluminense, campeão brasileiro! Bruno, tem explicação? Bruno deixando de campo chorando, tem explicação essa derrota, Bruno? Não tem, não! Ava, é mesmo? Agora o maior site de vendas coletivas, o Groupon, também está oferecendo produto, tablet, tá? É, enviado da China para o Brasil. Primeiro, que o tablet hoje, ao invés de onerar, vão beneficiar. Ah, vá, é mesmo? A Apple, pioneira no lançamento do formato, chega à segunda geração do iPad. Com o esperado iPad... E mais de 8 mil! Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano, esse aparelho deve estar quebrado! Eu acho que tem que ter a carteira e tem que ter também o tablet. O Brasil conquistou mais de 8 mil medalhas durante os Jogos Pan-Americanos. Mais de 8 mil? O Brasil conquistou mais de 8 mil medalhas durante os Jogos Pan-Americanos. Mais de 8 mil? O Brasil conquistou mais de 8 mil medalhas durante os Jogos Pan-Americanos. Mais de 8 mil? O Brasil conquistou mais de 8 mil medalhas durante os Jogos Pan-Americanos. Mais de 8 mil? Agora, por pontos corridos, o Fluminense vai vencendo. Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Bruno, tem explicação? Bruno, deixa o campo chorando. Tem explicação essa derrota, Bruno? Não tem, não. Tem explicação essa derrota, Bruno? Não tem, não. Fiquem com Deus e bênção a todos. Trivia Quiz, Betaninha. Galera, começamos agora o nosso bloco BioQuiz de Tanguinha. E pra quem não conhece, é um quiz onde um convidado nosso vai ter que adivinhar, dentro de 10 dicas, a resposta do nosso quiz. E o nosso convidado de hoje é o Pedro. Tudo bom, Pedro? Tudo ótimo. E aí, cara? Você tá preparado, cara? Você fez o dever de casa, estudou? Não passei no Enem, mas vamos ver. Esse aqui é mais fácil que o Enem, esse aqui é mais fácil que o Enem. É o seguinte, a gente pode dar alguma dica, pode? É, tipo assim, pelo menos o campo é uma celebridade. É uma celebridade. É uma, nós queremos que você diga qual é a celebridade que o Pombo está pensando. Que eu tô pensando. Que o Pombo tá pensando. Se mudar meu pensamento, tá essa fugindo. Essa é a primeira dica. Essa é tipo uma dica geral. Aí nós vamos dar 10 dicas e, como prêmio, quanto mais rápido você descobrir, melhor. Pombo! Oi! Primeira dica do BioQuiz pro nosso amigo Pedro adivinhar quem é a celebridade. Então, vamos lá. Dica número 1. Tenho diabetes. O Pombo tá imitando o personagem. Então, por favor, repete. Tenho diabetes. É o nome de uma doença, tá? Pra quem não sabe aí, diabetes. Se a cada dica você tem que dar um chute. Eu posso, tem que dar um palpite? É, dá um palpite. Pode. Vale, é bom, você tem mais chance de acertar. Só pode ser palpite. Um chute por dica, então vale a pena arriscar logo. Rapaz, eu nem vou arriscar, porque senão eu vou falar o meu pai. O teu pai é celebridade, cara? Ele é aqui em Pindamonhangaba. Caralho, o moleque é filho do prefeito de... Caraca, como é que é? Pindamonhangaba. É Pindamonhangaba? Você mora em Pindamonhangaba? Pindamonhangaba. Cara, eu tenho uma dúvida. Vocês de Pindamonhangaba, como se sentem quando vem o programa Raul Gil, ele constrangendo o nome da sua cidade, fazendo gracejos? Como vocês se sentem, gente, desse quadro tão triste, cara? Pra mim não influencia em nada. Eu simplesmente ignoro. Se leva na brincadeira. Eu me sentiria mal no início, cara. Mas depois que ele desse aquele pulinho ali, eu ia ficar bem na hora, cara. Pombo, chega de babaquice. Segura a dica pro nosso convidado. Então vamos lá. Dica número 2. Sou muito querido. Pô, essa dica é boa, hein? Ótima! Puta agora, que pariu, uma celebridade e ele é muito querido. E tem diabetes. Mas é, sou muito querido? É, realmente o Pombo tá me dando. É a pessoa, essa pessoa é muito querida, tem diabetes e é a celebridade. É, sou muito querido. Puta que pariu. Vai, chuta aí desse cara. Ah, cara, tá fácil. Quem é querido e tem diabetes? Pô, tá fácil. Se você não gosta do seu pai, você já pode eliminar ele já, cara. Eu não faço a mínima ideia. Então você não quer chutar, então tá bom. Pombom, terceira dica. Terceira dica. Meu personagem mais famoso sou eu mesmo. Como? Perdão. Ele é o personagem mais famoso que ele faz. O personagem mais famoso que ele interpreta é ele mesmo. Ele. E aí? Pensa. Caralho. Posso dar uma dica? Já demos três, né? Não, posso dar uma dica? Por fora. A minha dica pode estar certa ou não, mas eu posso dar uma dica. O primeiro nome dele é Jerry. Hã? Jerry, ele é judeu, tem um seriado com o sobrenome dele. Não, Jerry, não tem não, cara. Jerry... É isso aí. Tem ou não tem? Não. O bode tá maluco, ele tá querendo sacanear. Ele tá querendo te confundir, cara. Ele tá querendo te confundir. Fica na do Pombo, que o Pombo tá certo. Beleza. Tá? No final eu vou cagar na sua cabeça. Bom, dá uma quarta dica aí, porque com três dicas é muito difícil, cara. Então vamos lá. Dica número 4. Sou de uma família de humoristas. Uma família de humoristas. Família de humoristas. Afunilou, cara. Agora já dá pra arriscar. Agora vai. Tá muito fácil agora. Família de humoristas, querido, diabetes. Pô. Personagem mais famoso ele mesmo. Ah, facílimo. Se tu falar que é o teu pai, eu vou ficar bolado, cara. Hora de mudar. E aí, vai querer chutar? Eu vou chutar, chuta, aí, chuta sem saber. Chuta qualquer coisa de Silvio Santos, chuta, sei lá, cara, qualquer coisa, de Dimocó, qualquer merda. Se ele é brasileiro... É brasileiro. É brasileiro. Ele é brasileiro. Brasileiro. Aí já... Aí, isso foi uma dica. Agora vai, agora eu quero a tua resposta. Agora só tem 170 milhões de chances aí, né? Ai, cacete de agulha, viu? Mano, pode mandar a próxima. Tá, tempo. Ué. Vamos lá. Bom, quinta dica pro nosso amigo. Dica número 5. Estou sempre bem informado. Opa, essa dica aí, pra quem tem a sacada, já descobriu. Pô, vou dar mais uma dica, essa por minha conta também. Eu vou chutar. Chuta aí. Até que fim, cara. É, não quem? Faço ideia da família do cara, mas eu vou chutar o Jô Soares. Será? Não. Não passou tão longe assim não, hein? Não, não é. Foi quase. Aposto que metade dos ouvintes não ia achar o Cardoso Soares. Pô, vou dar uma dica por fora, hein? Talvez seja certo, talvez não. Tá barato pra caramba. Para de confundir o cara. Ignora as dicas do bote. Pode, mais conhecido como casca de banana. Escorrega, tá barato pra caramba. Não, tá barato pra caramba porra nenhuma. Então, vamos lá, sexta dica aí. Dica número 6. Adoro conversar. Porra, essa dica é muito ruim, cara. Foi uma dica do Bog essa aí. Dica horrível. E aí, cara? Vou voltar tudo. Volta aí. O Plus fala tudo da sexta pra trás aí, Plus. Vamos lá, de 1 a 6 de novo pra você, hein, ó. Tem diabetes, é muito querido. O personagem mais famoso dele é ele mesmo. Vem de uma família de humoristas, está sempre bem informado e adora conversar. Quem será? Tá muito fácil, cara. Rapaz. Bora, rapaz. Pindamonhangaba tá contando com você, rapaz, pra ganhar um prêmio aqui da Tanguinha Corp. Você quer mais uma dica minha ou você... Não, a sua eu não quero, pode ter certeza. Posso dar mais uma dica, hein? Não. Ele também faz personagens mulheres. Não ouça o bode, cara. Não ouço. A primeira dica deveria ser não ouça o bode. Ai, caramba. Vou dar dica 7, vou dar dica 7. Eu vou chutar. Vai chutar? Fala aí. Chuta. Eu vou chutar, é o Tiririca. Quem? Tiririca? Tiririca? Tiririca? Quase. Foi quase. Agora foi muito próximo mesmo. É um caminho. Mais próximo que você chegou. Mais próximo do que o Jô Soares. Mas vamos lá, atenção, hein? Daí, dica, cara. Número 7. Meu nome é composto. Tipo Paulo Ricardo, entendeu? Pô, agora só. Quantos humoristas de famílias de humoristas que tem diabetes, que tem nome composto, você conhece? Família de humoristas. Posso dar mais uma dica, hein? Lafon. Já dessa vez o bode dá uma dica mesmo. Bora, sim, da manhã, Gabo tá contando contigo, rapaz. Quantos humoristas com nome composto você conhece, cara? Só isso daí, né, pra... Vou chutar de novo, sem crise. Chuta aí. Carlos Alberto. Aê! Errei! Caralho, eu não acredito, Maria. Não, você errou. Eu sabia. Você acertou parcialmente, porque a pronúncia correta é Carlos Alberto! Carlos Alberto! Ele acertou! Acertei? Acertou! Carlos Alberto de Nóbrega! Que alegria, mas finge que tá tocando uma música muito divertida! Casalberto! Bode, bode! E qual é o grande prêmio do nosso vencedor do Bilguiz? Sim! Nosso querido participante que eu esqueci o nome, Pedro! Vai ganhar o número de dicas que ele não usou, vezes 5 segundos para poder fazer o que ele bem entender no podcast de Tanguinha. Pode pedir uma música, pode dançar, claro que ninguém vai ver, graças a Deus. Você pode fazer o que você quiser nesse tempo. Você vai ter 5 vezes 3. Pedro, você tem 15 segundos para divulgar o seu site, para falar da sua banda, para falar da sua cidade, para fazer seu jabá, sei lá, cara. Se tem algum negócio... Na pede que... Calma aí. 3, 2, 1, valendo! Então, porra, não tem muito o que falar. O negócio é... Eu só trampo, jogo Dota com a galera... E é isso, então... Divulga teu nickname, pelo menos, cara. Se não tem nada pra divulgar... Fala assim, minha senhora no Garena, meu nick é tal... Divulga o seu amor por alguém. Mesmo. Deu 1030, tá aí. Quem quiser me adicionar, bora lá. X5, time, eu tô sempre lá. Boa, é nada que você falou, mas o tempo acabou. Avisa pro teu pai que você é gay, sei lá, faz qualquer coisa, cara. Manda um beijo pra aquela garota da sei lá. Você deixa na moita. Fala alguma coisa pra alguém, manda mensagem, rapaz. Ah, vamos dar um beijo pra minha namorada, lógico. Boa, pronto, acabou o tempo, acabou. Eu. Tá vendo? Olha lá, salvei pra pele, hein? Se você não mandasse um beijo pra ela aqui nos seus 15 segundos, ela ia te odiar pro resto da vida. Claro, perdeu a grande chance de ser citado aqui. Porra, chance de uma vida ser citada no podcast. É meu casamento aqui, cara. Não fiz o casamento! Casamento! Mais importante do mundo é falar casamento! Independente da situação, cara. Cara, eu adianto aqui, se eu tiver um filho, ele vai se chamar casamento! Só pra eu poder falar, Carlos Alberto, arruma essa bagunça. Então, o senhor Pombo. Eu? Carlos Alberto é meu pai. O nome do seu pai é Carlos Alberto? Meu pai, senhor Carlos Alberto? Calma. Caralho, vamos ter que dar 82 segundos pra ele agora, cara. Porque ele acertou lá no início. Caralho. Aí, cara, tu tem 10 minutos pra falar o que você quiser agora, cara. Eu não preciso disso, pelo amor de Deus. Caralho, depois dessa daí, acho que ia dar pra... Não, já chega, chega, chega isso aqui. O cara tá roubando. Ele acertou de primeira e a gente não descobriu. Então vamos jogar um dotinha pra comemorar a vitória. Vamos jogar um dotinha. Alegria, alegria. Valeu, Pedrão, pela participação. Chop your head off, be a lighter person, brighter person, nicer, but you've heard it all before. Thunder in the sky on fire. Thunder in the sky. Bota os teus dentes pra dentro. Aprenda a respeitar o homem mau. Mato, morte. O que eu disse? Massacote. Como é que é? Mas forte. O que eu disse? Bloco mais nobre da Tanguinha Corp. O blog mais... O blog, ó. O blog? O blog. Nós, nós já tivemos um blog um dia. Nós tivemos um blog. Até mais de um, na verdade. Um dia a gente teve bloco também. É, mas é, dessa vez é bloco que nós estamos falando. O bloco mais nobre, o bloco com a intenção mais pura da Tanguinha Corp. Que é passar conhecimento pra vocês de forma legal, interessante e resumida. Roubando a sua alma. Viu? Pra não ficar nada enfadonho. Então, enfadonho, que bonito. Em primeiro lugar, desse resumo é explicar o que é enfadonho. Então explica. Eu queria muito saber. Eu não sei o que é enfadonho, eu falei isso. Enfadonho só é uma legal. Coisa chata, lenta, sem ritmo. Que te sem enche. Ritmo. Exato, sem ritmo. Sem ritmo, sem ritmo? Vamos lá, vamos começar então esse hiperresumo de língua portuguesa. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho, na verdade eu não tenho, mas eu tenho que ter pra fingir que eu sou um ouvinte que fica repetindo uma palavra. Pode, você tem uma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Qual é a sua dúvida? Eu falo. O sexo. São meio-dia e meia ou é meio-dia e meio? Porra, você tem quatro opções, cara. São meio-dia e meia, são meio-dia e meio. É meio-dia e meia, é meio-dia e meio. Meu Deus. A resposta é sempre C. Qual que é a C? Eu tô me sentindo no Subway, tá ligado? Muitas opções, eu fico nervoso. Olha, eu acho que são... É são. Eu acho que começa com são. São... Você acha que é são? Eu acho que é são, mano. Acho que a resposta começa com são. E a segunda parte eu tô em dúvida. Se é meio-dia e meio ou meio-dia e meio. Meio-dia e meia... Não, meio-dia e meia. Porque é meio-dia e meia hora. Meia hora, claro. Aí, pronto. Então você lembra-se disso. Quando você tiver dúvida se você vai falar meio-dia e meia ou meio-dia e meio, você lembra que é meio-dia, ou seja, metade de um dia, e meia hora. Exato. Pronto. Que é meia hora, né? Pronto. Exato, bem simples. Que nem a banda Fresno. Isso. E se fosse o banda Fresno, seria Fresna. Opa, é. Por confundir os nossos ouvintes, pode. Sempre as ordens. Sempre as ordens. Pega enfia no pé e depois enfia no cu. Acabou. Outra coisa que aflige muito a vida de vocês, ouvintes, que não sabem escrever, é quando se usa onde e quando se usa aonde. Não é a mesma coisa, Borsal. Não é. Seu não Borsal. É. Seu Borsal. Desculpa, então. Então explica, porque isso aí é muito complicado pra mim. Onde? Quando você quer se referir a, por exemplo, a televisão está onde? Onde está? Já tô vendo cartinho de professor de português chegando pra gente ver o que está fazendo na cabeça das crianças. A última que chegou não funcionou muito não, hein? Tentaram me sacanear aí. Não, mas tomaram... esse onde e aonde tá foda. Onde e aonde, acho que é. Ah, acho que a gente não precisa explicar onde e aonde. Vocês entenderam onde e aonde? Entenderam, né? Não entendeu? Eu sei que vocês entenderam. Aí já me lembrei porque a gente parou com esse bloco. O bom da gravação é que a gente não precisa esperar a resposta deles. A gente inventa que eles querem ou não querem e manda ver. Mas aí, vocês pularam meio dia e meio, cara. Também tem gente que fala, hoje eu tô meia estranha. Não existe isso. Hoje você está meio estranha. São as pessoas que se colocam no lugar da meia mesmo, aquela que você calça. Entendeu? É, então, meia tá que você calça. Estranha. Você não está meia estranha, você está meio estranha. Sacou? É sempre meio. Você calça meia e você está meio estranha. Se não for uma meia, é sempre meio. Isso meia aí. É apenas referente à metade. Opa. Se for meia de jeito, não vale. Isso aí, é isso aí, verdade, é isso aí. Porque você pode falar, tenho meia laranja. Meia é metade e meio. Exato. É mais ou menos, entendeu? Meio é estado. Estou um cadinho. Um cadinho. Cadinho é muito. Aí, na dúvida, usa cadinho. Você pode trocar o meia ou meio por cadinho, é porque é meio, na verdade. Tá aí, dica de pré-vestibular com o professor Plano. Troca por cadinho. Outro também que o Diego faz muito é o menos e menos, cara. Ah, menos e menos é sempre, né, cara? Porra, Diego, o pessoal não sabe. Não, mas eu não entendo das pessoas tirando o feminino de menos, cara, porque não existe. Não existe menos. E as pessoas cismam em falar menos. Tem menos burrice, horas, né, menos horas. A pura e simples burrice, cara. É, a coisa é tão errada, tão errada, que você dá mole e você, não sei o que. Não, isso é muito estranho, cara. Isso é muito estranho. Normalmente o nosso podcast tem umas 5 pessoas. Hoje tem menos pessoas. Menos pessoas, menos. Não dá, cara. É muito errado pra sair. Não dá. Menos facilidade de falar, menos. Então, antes de você falar menos, você simplesmente para e vê que tá absurdamente errado e desiste. E olha só, eu vou dar uma dica muito relevante pra vocês na hora de escreverem redação do coleginho, um e-mail, uma mensagem pra menininha que vocês querem pegar. Leia o que você está escrevendo. E se uma palavra ficar se repetindo freneticamente, você muda. Você procura troca alguma coisa. Troca por sinônimos. Exato. Ele, aí você troca por uma pessoa, troca por um rapaz, troca para o bigodudo, entendeu? E vai trocando por sinônimos que se remetam àquela pessoa que você quer se referir. Exato. E só tem um termo que pode entrar em qualquer lugar, se você tem dúvida, que é o termo Estados Unidos. Se você não dá... Você pode chegar assim, pô, eu tava lá ontem, né? E aí chegou o... Estados Unidos? Quando você não consegue encontrar uma palavra, você substitui essa palavra para os Estados Unidos. Então você dá uma tossida disfarçada. É tipo, colega, sabe quando você quer fazer a canastra, você tem que sujar a canastra e botar o 2? Você põe os Estados Unidos na sua frase. Aí você suja a frase, mas ainda assim você consegue encontrar o sentido, ela vale 100 pontos. Exato. Por aí. Fale como a canastra, essa é a lição. Mais na canastra suja do que a zero canastras. Exato. Isso aí. Foi bom, qual conhecimento você quer passar pro nosso ouvinte? Eu só queria dizer que pra todo mundo que eu tava tentando perder peso, pra conseguir, eu tô comendo as bundas aí da fica frente. Obrigado. Tá comendo as bundas? Tô comendo as bundas e aí tô avançando no meu regime. Muito obrigado aí pelo apoio da galera que me ajudou, o Marcos aí. Então, principalmente por causa dele, eu tô comendo as bundas agora. Tá emagrecendo, tá comendo as bundas. Valeu. Então é isso aí, galera. Esse foi o IP Resumo. Calma aí, não. O famoso grito que eu sinto muita falta dele. E lá vai o IP Resumo. IP Resumo, galera. Meio ou meia? Meia é metade, meio é cadinho. Onde é onde? A gente não entendeu. A gente não sabe. A gente não sabe. Menos ou menos? Menos é muito estranho. A não ser que você esteja com menos bunda. Aí com pode. Menos bunda. Faltou alguma coisa? Acabou o IP Resumo, gente. Se você ficou com qualquer dúvida, procura um livro chamado Gramática. Seja feliz. Essa é a melhor dica de todas. Seja feliz. Obrigado. e-mails. Começamos agora o bloco de e-mails. Estamos aqui, eu e Bode. Olá. Olá. Bode, vamos começar então pelos recados do site? Vamos começar pelos recados do site. Respondeu os nossos ouvintes. Pois não, vamos lá, vamos ler plenamente tudo que está escrito aqui. Eduardo Ramos Júnior comentou: First Blood. Pedro Henrique Nunes falou: se vocês gravarem um cast sobre Inception e não me chamarem, there will be blood. João, peraí, esse italiano, não, assim assim ninguém vai curtir, peraí. Você quer que o pessoal curta no Facebook, mas você não lê os comentários do Facebook direito, pô? Pô, tô lendo os comentários do Facebook direito, cara. Sim, mas você não tá dando o respaldo, entendeu? Se você ler Pedro Henrique Nunes, ninguém vai saber, você tem que falar. O Ninja Inimigo tá reclamando que se a gente não chamar ele podcast de Inception, haverá sangue. Entendeu? Eu não sei se haverá um podcast de Inception, não, mas... Haverá um podcast sobre Inception. A gente tenta. Pombo falou: se fui, Jardel. Mas por que ele falou isso? Porque ele não sabe usar o sistema de reply. Porque o Jardel falou: é uma pena a minha internet não ter cooperado. Eu tenho sonhos muito bizarros frequentes. É frequentemente, Jardel. É. Dentre eles, sou um herói de Dota. Sou o personagem de algum seriado. Fora quando você cochila na fila do banco e tem espasmos. Meu Deus! Caralho, peraí, primeiro, Jardel tem sonho que é um herói de Dota. Só até entendo, você passar a noite inteira jogando, você vai dormir e vai sonhar com um herói do Dota. Você vai passar a noite vendo um seriado, você vai sonhar com algum seriado. Agora, cochilar na fila do banco, como é que o cara cochila em pé? Sofrimento, pô, sofrido. O cara tem que trabalhar cedo e tal, não tem essa vida boa que tu tem, cara. Meu Deus do céu. É difícil. Tá bom. E, Jardel, aprenda a escrever, por favor. É, vamos lá. Mano Leu falou double kill. Incrível, obrigado, Mano Leu. Sempre marcando presença, Mano Leu. Eu vou ler aqui o recadinho do Brito. O Gabriel Moraes de Brito, terceiro, mandou um recado aqui. Antes de mais nada, nunca procure tanguinha no Google. Uma experiência traumatizante. Então fica o recado pra galera. Enfim, porra, eu sempre sonho com um dente. Alguém perdeu um canino ou algo do tipo. E como diz o credo popular, sonhou com um dente, morte de parente. Eu nunca ouvi falar disso. Eu já. KKKKKKKKK. Teve um convidado que sonhou uns 20 minutos. E vamos agora pros e-mails? Muito obrigado, Britinho. Hoje, batendo recorde, mentira, teve um programa que nós tivemos 6 ou 7 e-mails. Mas esse, nos primórdios, na época dos blocos, veja você. E nesse aqui, nós tivemos 2 e-mails. 2 e-mails! Que alegria, que felicidade. No programa passado, né? Merecia 2 e-mails. Muito bom, né? Incrível. O programa terminado em zero, gravado com pauta e tudo. É, vamos lá. Tem um e-mail aqui de Gabriel... Reziori Campodônio. Meu Deus. Gabriel Reziori Campodônio. Isso aí, eu falo português. Campodônio é da onde? Da Itália? Deve ser. Não, isso é italiano, true. Deve ser da máfia essa pessoa. Vamos lá. Olá, sou o Gabriel, conhecido como G. Tenho 21 anos. Não sou estudante, sim universitário. Porque estudante é quem estuda. É, eu entendo. Esse é meu garoto. Conheci a Tanguinha Corp através do Jardelícia, amigo de longa data. Muito obrigado, Jardel, apresentando para os amigos. Ele diz aqui: sou sonâmbulo e já acordei em diversos lugares da casa, até na varanda, sentado em uma das cadeiras. Puta que pariu, você é perigoso. Cadeira, sonho incrédulo. Ainda bem que você estava numa cadeira, não num cactus. Um sonho que... Porra. Cara, você está passando num cactus, bode. Tem algo errado contigo. Você está fazendo no sonho que você queria fazer na vida real, não podia. Ai, ai. Um sonho que me é bem comum e alta... Um sonho que me é bem comum e altamente não recomendado para... Pessoas com... Um sonho que não... Olha aí, tá travando. Um sonho que me é bem comum e altamente não recomendado para pessoas com problemas cardíacos é acordar caindo de um penhasco. Outra coisa que sempre me acontece é dormir em cima do braço e sonhar que um zumbi me arrancou ele fora. O pior é que sempre acordo desesperado procurando meu braço pela cama. Caralho, mano, que isso, cara? Caralho, esse sonho deve ser muito irado, porra. Caralho, o cara tá treinando, a invasão é real, ela vai acontecer. E o cara já tá... Tá treinando. Em relação a flutuar no elevador, isso ocorre. Desprezando a resistência do ar, dois corpos soltos da mesma altura, independente dessas massas, chegarão ao chão ao mesmo tempo. Se em uma queda livre a pessoa levantar seus pés do chão, ela teoricamente estará flutuando. Maldita física. Opa, gostei disso, hein? Gostei disso. Isso é engenheiro de verdade. Ele não é engenheiro, ele é universitário. Ah, tá. Mas ele sabe física, né? É, eu também sei, só que... Ele preparou o textinho pra escrever. Eu não preparei. Não. Se você ouvir o podcast de novo, você vai ver que foi isso exatamente que eu falei. Bluff, se você for médico, alguém passa mal na sua frente, você não tem tempo de abrir um livro de medicina sem salvar a pessoa. E você, como um péssimo engenheiro, não sabia o que acontecia dentro do elevador. Eu dei a resposta correta. Se fosse alguém passando mal, teria morrido. Você seria um péssimo médico. Correto. Ok? É uma pena ter conhecido o Tanguinha há tão pouco tempo. Ainda vou levar um tempo para ouvir todos os podcasts, mas estão todos gravados para ouvir no carro. Meus parabéns a todos vocês, a todos nós. Parabéns, Bod. Obrigado, parabéns, Bod. Parabéns, Pombo. Pombo. É, aí vem uma parte aqui do e-mail dele que desmerece um pouco. Equipe Zebra de Aerodesign? É, eles têm uns nomes estranhos. Lá na faculdade tem a equipe Búfalo de Fórmula Sai. Sério? É, eles dão uns nomes estranhos assim pra essa galera. Que maneiro. Mas é legal, legal ter nome assim, legal. É muito maneiro. Por que não um animal maneiro? Um pavão, equipe pavão. Equipe pavão de aeromodelismo. Equipe pavão de design. É. Maravilha. Um pavão. E-mail de Thiago França, vulgo Ice Frog. Pra quem é, tá bom, né? Acho que ele não ouviu muito podcast, não. E o Pluff falou que ele e o irmão dele, ele, tinha um problema de não conseguir se mexer quando acordava. Eu não confirmo essa informação, mais uma vez, assim como o nosso amigo engenheiro, desmerecendo o Pluff. Pluff, você tá... Eu podia jurar que eu tinha ouvido, que eu já aguentava com ele, ele falou que ele já tinha tido isso, cara. Mas se ele não teve, tudo bem, eu tive. Bom pra ele, ruim pra mim. Exato. Você tem que pensar nisso, cara. Você tá sendo muito desmoralizado, cara. É mesmo, cara? Tá, o que eu posso fazer se meus amigos ficam falando que eu fiz cosplay de Sakura no podcast? Falando não, você fez. É diferente. Ah, eu não disse que é mentira, eu só falei que vocês ficam falando. Ah, tá. Tem que pensar nisso, cara. Tá com uma crise moral e ética aí, tipo o Senado. Tá desacreditado. Eu vou fugir da vida. É, não sei. Programa mais curto de todos os tempos. A gente pode estender os recados, se quiser. Continuar aqui lendo qualquer coisa. Podemos. Tipo, eu abri a página do UOL aqui. Banco Pan-Americano disfarçou doações à reeleição de Lula. Pronto. Já estendemos o suficiente, né? Chega. Tem mais aqui, tem mais aqui. Fred Flintstone é descoberto por um olheiro no trabalho. Veja. Quer mais? Quer mais aqui? Não quero mais. Confira as melhores imagens do UFC. Galera, muito obrigado pela participação. Indiquem para seus amiguinhos o podcast. Tenham um bom dia. Personal detalhe exercícios que a Amanda Françoso costuma fazer.